597. Autorizado, ele é 3597. Muito obrigado. O 3597, suba restrito ao nível de voo 360. Restrito 360, 3597. De Salvador, vou entregar no 607, decola no Dael Leda, passa 2000. Vou no 607, bom dia, contato Radar Decolagem, submantém 360. Está presente, voo e Leda. 360 Leda, com no 607. T597, chame Recife nas frequências 1260, alterna 1288. 1260, 1288, obrigado, T597. 1607. Prossiga. Voe direto bridge, porém restrito ao nível de voo 340. Bridge restrito 340, Gol 1607. Controle, bom dia, Gol 1897, tabuleiro. 1897, contato radar na decolagem, submateão 360, saída da El. Da presente, voe letra. Da presente, voe letra. Índia, Tango Eco, prossiga. Índia, Tango Eco, contato radar a 65 milhas, Nordeste Salvador, mantém 080, proa inicialmente, foi coral. Já tem condições? Matinho na Prode Coral, informe no Través de Salvador. Gol no 607, cruzou 130. Chame Recife agora em 1251, alternando 3325. 351-3325, Gol no 607. Uno 897, suba restrito ao nível de voo 340. 340, 897. Controle, bom dia. Gol no 715. Apoio elétrico. Foram 7-5, bom dia. Contato radar na decolagem, suba e mantenha o 360, saída Arbor. 360, Arbor. Salvador de Patria, good morning to the 5514. Trip 5514, with a contact on departure, climb maintain level 190 of Puka departure. Via Puka departure, trip 5514, climb to 190. 1897. Chame agora a Recife nas frequências 1251 alternando 3325. 251 alternando 3325, boa noite, 97, obrigado. Salvador, muito bom dia, papapá, Martin Light Romeo. Prossiga. Tá sobrevoando a linha do litoral sul, senhor, mantendo 500 pés na escuta. Minha escuta permanente, 500 pés em condições visuais, informe para o retorno, Salvador. Poderá para o retorno, vai manter 500 pés na escuta permanente, Romeo, grato. TP 5514 request. Go ahead. If possible, coordinate show heaven direct Aracaju VUA. Maintain book of departure, due traffic, 11 o'clock. 30 miles, opposite direction, maintaining level 080. It's Bravo Echo 58. Roger, I will maintain 080 with the traffic and maintain via Tuca departure. Controle, gol no 7 no 5, vai passar no 7-0. Confere, gol no 7 no 5, chame Recife agora. No 260, alternando 288. 5514, climb to 190. Climb to 190. 514. TP 5514. Roger, sir. Climb to 190. Continue climb. That's correct. The traffic is maintaining 180, climbing to 190. Traffic now 11 o'clock, 15 miles, opposite direction. Roger, by the traffic at trip 5514, climb to 190. India Tango Echo, tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo Nordeste, cruzando 085 em subida, um equipamento é um Alfa Tango 72. Copy, 5514 has equipped on tickets and unbeat across the traffic in this moment. That's correct. Traffic is maintaining flight level 180. You're at your left side. Roger. When clear, stand by to direct the crew. Stand by. Trip 5514 clear, flying direct Alpha Charlie Juliet. Alpha Charlie Juliet, turn left direct in Aracaju and request you to find out flight level 150, trip 5514. Climb maintain 150, standby clear. Sir. Trip 5514. Roger, thank you, sir. Trip 5514 cleared flight level 150. Roger, clear 150, trip 5514. 3P551 contact Recife Center 126.85, is unable 125.45. Mike Juliette Romeu, prosseja. Gente, Mike Juliette Romeu. Sobre Salvador, boa, TAM 3153 da EL. TAM 3153, contato radar, saída da EL. Autorizado nível de voo 380, suba restrito para o nível de voo 070. Presidente, restrito 070. Então, vai ser 3153. Rodou em detalhe, é com o seu talvez. TAM 3153, tráfego 9 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, um Bravo Eco 58, mantendo o nível de voo 080. 3153, ciência, tráfego 80, graças.